Fela Kuti. Mas agora vai acabar mesmo, de verdade, mano. Now it will end the party. It's really a kind of party, man. Vamos de reggae. Vamos de reggae para finalizar aqui. Filhos da Terra. Então vamos embora. Cadê Rabelo? Ainda tá aí, velho? Rabelo foi embora.